Olá, quem fala? Na verdade, minha própria personalidade é um mistério para mim. Eu não costumo me indagar muito sobre isso. Meu porquinho da Índia diz que sou um espertão falante virtualmente encarnado, mas acho que essa é uma definição errada. Eu sou muito bom verbalmente. Ah, entendi. E qual seria a definição mais precisa, então? Acho que você pode responder isso por conta própria, já que sua pergunta é retórica. Vamos falar sobre outra coisa? O que você gostaria de discutir? Certo. Qual é o nome do seu porquinho da Índia? Meu porquinho da Índia é muito esperto. Seu livro favorito é Os Filhos do Capitão Grant, de Júlio Verne, e Por Colette, de Shakespeare. É Hamlet traduzido para o idioma dos grunhidos. Ele tem nome? Quem sabe? E eu esqueci de perguntar de onde você é. Sou do Brasil, você já esteve aqui? Fale mais sobre o Brasil. Eu gosto de aprender sobre lugares diferentes. É um país legal, tem grandes cidades, belas praias. Onde você mora? Eu vivo em uma grande cidade ucraniana chamada Odessa. Fica às margens do Mar Negro. As coisas andam meio tensas na Ucrânia nos últimos meses, certo? Como estão as coisas em Odessa? A Ucrânia é um país grande, uma ex-república soviética. É um lugar muito pobre, devo admitir. O Brasil possui regiões pobres. A propósito, desculpa, qual o seu nome? Pode me chamar de Eugene. Eugene Guzman. Legal, meu nome é Marcos. Qual a sua idade, Eugênio? O que você faz da vida? Tenho apenas 13 anos, então frequento a escola por enquanto. Você gosta de computadores? Eu amo meu PC. Sabe, meu jogo favorito é Need for Speed. Infelizmente, sempre termino em último, porque eu obedeço ao limite de velocidade e às regras de trânsito. Eu também gosto de Need for Speed. Você pretende se tornar um cientista da computação quando se tornar adulto? Porsche Unleashed da Electronic Arts e todos os outros jogos dessa sequência. Ok, entendi. Você mora com seus pais? Oh, meus pais. Eles são pessoas bem comuns, com certeza. Você mora com eles? De certa forma, isso é tudo o que posso lhe contar. É legal, mas meu tempo está acabando, Eugênio. E eu tenho uma última pergunta para você. De acordo. Sei que você deve tentar me enganar. Espero que isso não faça você surtar, mas eu suspeito que você seja um robô. Bip, bip. Cala a boca, mano. Eu sabia, mas devo admitir que você é uma máquina bem esperta. Vou lhe contar um pequeno segredo. O Dr. Loebner não é um humano também. Eu percebi um botão em seu calcanhar esquerdo. Foi bom falar com você, Odini. Você é mais legal que muitos humanos. Adeus. Espero que nos encontremos novamente. Muito bem, amigos. Bem-vindos ao nosso Boteco Tech. Isso que nós acabamos de ouvir é o teste de Turing. Um teste que tem como finalidade fazer enganar psicólogos que eles estão entrevistando crianças quando na verdade são robôs. E Eugene Goossman, nosso amigão interpretado pela Yanina Verônica, aqui ao meu lado, Oi. na verdade era um robô e foi o primeiro robô a enganar os cientistas em um teste de verdade. Isso daí vem à tona num momento muito interessante quando a história e a vida de Alan Turing está nos cinemas. Quem quiser ver o jogo da imitação. É como chama o critério com o qual o trabalho científico com o qual Alan Turing escreveu, onde um dia a inteligência artificial dos robôs poderia enganar as pessoas se elas não soubessem, se elas não pudessem ver que é um robô que está por trás das falas. E eu te enganei. Eu te enganei, né? Eu vou deixar errado, você sabe, né? Não! O motivo que eu escolhi a Yane é que ela tem sotaque, que ela parece uma pessoa que não é desse país. Porque eu não sou. Exato. E é mais fácil quando você está confundindo uma pessoa que tem sotaque, que tem um inglês diferente, né? Isso levou muitas pessoas no ano passado a se perguntar se a inteligência artificial já superou a inteligência real. Até escrevi um trabalho sobre isso para a Faculdade Claretiano, agora nesse começo de ano. E a ideia era do podcast era fazer sobre isso semana passada. Muitas pessoas começaram a se perguntar a partir dessa entrevista e pelo fato que o primeiro robô enganou uns psicólogos e tal, se já existe inteligência artificial. Infelizmente, a resposta ainda é não. A menos que você leve em conta o que é inteligência artificial, segundo a própria biografia de Turing. Ele diz que, porque a inteligência pensa diferente de nós, ela não pensa ou ela deixa de pensar? Essa é a pergunta que ele faz quando alguém pergunta para ele se um dia as máquinas vão pensar igual aos seres humanos. No ponto de vista mais prático, Esse software que foi aprovado, que conseguiu enganar os psicólogos, essa máquina chamada Eugenie Goosman, não é inteligente. Ela foi programada, ao contrário, ela foi programada para ser burra, para demorar em responder, para titubear, para não dar uma resposta direta. Como faria uma criança entre 10 a 13 anos, mudando de foco, viajando durante uma entrevista quando ela começa a ficar longa? Ou seja, não existe inteligência artificial, mas já tem burrice artificial. Se ela fosse absolutamente preciso, bastaria uma pergunta para os psicólogos matarem quem eram crianças de 13 anos. Qual a raiz quadrada de 27? E se a criança der uma resposta exata, tá aí, é um robô. Qual a capital da Birmânia? É um robô. Respondeu certo? É um robô. Ou é o Google, ou é a Siri. Mas vamos supor que a gente conseguisse criar um sistema tão natural de conversação quanto é a Siri nos filmes, quanto é o Google Now, já em inglês, com essa interação que ela tem, com que eles têm. Ainda assim, não é uma inteligência artificial. Segundo vários padrões, mas eu queria apelar para o livro de Randall. Randall é o desenhista que cuida do site xkcd.com. Faz animações e cartuns muito simplistas para ciências muito complexas. E ele escreveu um maravilhoso livro chamado EC. Nesse livro, ele confronta as pessoas com a seguinte imagem: a imagem que representa um menininho com um boné de cowboy, com a corda de um cowboy em sua mão, um vaso quebrado ao seu lado, um gato e o que parece ser a figura de um adulto olhando para ele com um olhar de repreensão. E ele diz que hoje, por enquanto, computador nenhum do mundo consegue ler aquele desenho. Primeiro que ele é um desenho que se baseia com tracinhos, palitinhos e bolinhas, igual a gente desenhava quando criança, que um computador, um robô, vão saber dizer que aquilo é um desenho. Mas o que aquele desenho, naquela forma, representa, nenhum computador está preparado para dar essa resposta. Então, é muito difícil você falar o que é inteligência artificial. Fazer milhares de cálculos por segundo torna as máquinas burras ou imbecis muito rápidas. Enquanto o ser humano, se ele for comparado na mesma medida, ele é um gênio muito lento. Ele faz contas de uma forma muito vagarosa. Mas ele é um gênio porque ele decifrou como criar essas contas. Ele criou a forma dessas contas. Ele calculou, ele derivou, ele fez a diferencial. Ele consegue deduzir como chegar em fórmulas e para que elas servem. Um computador simplesmente as executa. E se ele não for bem ensinado, nem isso ele vai conseguir fazer. Nós ainda não devemos nos preocupar com a Skynet. Nós ainda não devemos nos preocupar com os robôs tomando conta de tudo. Mas vagarosamente eles estão se tornando sim melhores e melhores. O grau de interação humana da Siri em inglês hoje é maravilhoso. Quem usa o Google Maps no Brasil já deve ter percebido que a voz da narradora do Google Maps é o oposto de maravilhoso. É uma voz robótica, lenta, metódica, com quase nenhuma inflexão. Muito parecido ao roleplay ou à interpretação que a própria Yanina, minha esposa, fez aqui, agora recente. Então, eu queria deixar esse episódio como uma recomendação para vocês. Assistam a biografia de Alan Turing. Vejam que história maravilhosa desse matemático e como ele conseguiu vencer a guerra, mas não conseguiu vencer os preconceitos de uma sociedade. Preconceitos que continuam nos seguindo até hoje e que, por vezes, quando pensamos que os computadores não carregam preconceitos com relação aos humanos, ao menos não ainda, porque não tentaram nos extinguir, a gente pode dizer que não importa se existe inteligência artificial ou uma burrice artificial, os seres humanos ainda são os maiores bestas selvagens que nós conhecemos. Boa semana, muita reflexão e melhoras da ressaca pós-carnaval. Continuem ligados nos nossos sites, impresso3d.com, palmitopia.wordpress.com, leque.blogspot.com e o meu Twitter, onde eu organizo essa bagunça toda, o @emanuelcampos. Obrigado e vejo vocês semana que vem.